Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Tony Tigre e esse Nerdcast não vai ser proibido. Aqui é o PJ bom e come to papa. Aqui é o Jagunço do Pantanal e a história é a melhor. A melhor. Aqui é Diogo Pequeno Brincalhão Braga e foi muito difícil pesquisar sobre o tema porque minhas pesquisas só duravam 1 minuto e meio. Aqui é o 3P, entenda como quiser, e eu sou um talento pornô ainda não descoberto. Aqui é Rex Mangalarga e eu só não trabalho com cocô, animal e empalamento. Segundo o Porn Name Generator, aqui é Sargento Gozador. Que seja o que Deus quiser, cara. Muito bem. Não sabemos onde vai dar isso. Eu não sei como surgiu essa pauta de Nerdcast pornográfico, mas muita gente se empolgou. E muita gente fugiu. Fugiu? Muita gente. E a gente resolveu encarar o desafio e não fazer mais o Nerdcast proibido, hein? Em qualquer momento é um risco. Mas vamos tentar falar sobre pornografia depois de ver. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma semana de Easy Caneladas do Nerdcast! Vamos! E Azaghal, já que o tema hoje é erótico... Não é erótico, pornográfico. Pornográfico! Nós vamos falar dos nossos queridos, queridíssimos parceiros da Loja do Prazer, Azaghal! Seus parceiros de prazer? Não, parceiros da loja. Pessoal que sempre anuncia com a gente nos Nerdcasts de Dia dos Namorados está de volta para anunciar o Natal 40 graus, Azaghal. Natal caliente. Porque no Brasil o Natal aqui é caliente, exatamente. É quente. Pode é falar, quente. Pode falar quente. Eu ia falar quente, mas aí eu lembrei do que você falou, caliente. Natal 40 graus significa que a Loja do Prazer vai levar você e um acompanhante. Sim. Para desfrutar as belezas e delícias do Caribe, Azaghal. Eu ainda digo mais, as belezas, as delícias e, por que não, os prazeres. É del Caribe. Caraca, na verdade, fazendo espanhol é muito mexicano. O México tem Caribe, meu rapaz. Muito bem. Natal 40 graus, como é que você ganha a viagem pro Caribe? É o seguinte, você vai lá no site, tem o link aí embaixo, o site da Loja do Prazer. lojadoprazer.com.br. Exatamente. E lá você vai responder: se você fosse o Papai Noel da Loja do Prazer, o que não deixaria faltar em seu saco de presentes e por quê? Olha aí. Repare que o saco é de presente. De presente, exatamente. Entra no site da Loja do Prazer.com.br. É muito fácil. É a vitrine gigante com Papai Noel e várias gostosas. Por que não? Também está escrito Natal 40 graus. Talvez você não veja. Mas Papai Noel, você vai ver com certeza. Exatamente. E tá lá. O próprio Papai Noel da Loja do Prazer vai escolher a resposta mais criativa e você vai ganhar a viagem para o El Caribe. Qual é a pergunta? O que não pode faltar no saco, no seu saco de presentes? E por quê? Excelente. Excelente. Então é isso, cara. Fantástico. Prazer no Caribe. Muito bom. Lojadoprazer.com.br. Ah. E Azaghal, falando em Natal, Natal está na Nerd Store. E você ainda tem tempo de comprar o seu presente de Natal da Nerd Store. Sim, ainda dá tempo. O brasileiro deixa tudo para última hora, todos nós sabemos, nós também. Mas a Nerd Store está lotada, abarrotada, não tem espaço pra mais nada. E esse estoque tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Ele foi preparado para o Natal. Nós temos camisas. Camisas novas. Nós temos a camisa Riddles in the Dark. Olha aí, todo mundo perguntou se vai ter camisa do Hobbit, baseada no Hobbit, Hobbit, Hobbit. Riddles in the Dark, my friend. Vai lá olhar a estampa. Ficou espetacular. Animal, cara. O Gollum e o Bilbo segurando o anel naquela caverna sinistra. Você tem que ir com essa camisa na estreia, na pré-estreia. É claro. Tem que ir assistir o filme com a camisa oficial do Jovem Nerd. Do Jovem Nerd, muito bem. Muito bem lembrado. Nós temos a camisa do Arnold Schwarzenegger. Olha só! Nossa parceria com o Filmou. Agora temos camisas do Filmou. A camisa é uma amálgama de personagens do Arnold. Muito bom. Quem é fã, como nós, pode já também assistir um Hobbit com ela. Pode. Por que não? Faz duas. Vai uma por cima da outra. Ou então leva uma para enxugar as lágrimas, porque certamente você vai chorar. Ah, muito bom. Além disso, estamos com toneladas de reposições de camisas. Uh-huh. Temos os baralhos do Nerdcast. Temos todos os nossos livros, inclusive Protocolo Blue Hand Zombies. Oh, o grande lançamento do ano, finalmente tão esperado, o Protocolo Blue Hand Zombies está aqui e você pode levar agora para o seu Natal. Então é isso, Natal Nerd Store, vamos às compras. Muito bem, Zaca, aproveitando que a gente tá falando de Natal ainda e de compras. Comprar presente de Natal, você que vai comprar o presente de Natal pra tia Cotinha. Exatamente. No varejão, você pode usar uma ferramenta dos nossos queridos amigos do Buscapé, que já falamos aqui. É o plugin para qualquer navegador chamado Buscapé na hora, Zagal. Pra você usar no seu browser. No seu browser, exatamente. Por exemplo, você tá lá numa loja. Você instala ele no seu browser. No seu browser. Ou no seu navegador. Você entra numa loja. Você instala ele no seu Firefox, seu Chrome, Você... o seu IE. Alguém usa isso? E você quer comprar uma caixa X de Natal. Certo? Aí você fala assim, porra, onde é que vende mais barato a caixa X? Aí você pode... Ou uma estação de brincadeiras. Exatamente, três. Exatamente. Aí você quer comprar uma caixa X ou uma estação de brincadeiras, você vai lá, você pode, por exemplo, ir num Buscapé e começar sua busca lá pra ver quem vende mais barato. Ou, se você já está na loja, ou se você recebeu o link de uma loja, você vai olhar com esse plugin no seu browser. Vamos dar um exemplo. O cara entrou na loja do Sr. Saraiva, onde nós somos comissionados. Exato. E aí ele escolheu a caixa X. Sim. Falou, quero comprar, eu mereço, trabalhei que nem um condenado esse ano. Exatamente. Já comprei uma porrada de coisas na Nerd Store. Exato. Mas vou comprar a caixa X. Vou comprar. Aí ele tá lá, entra na caixa X, e aí que ele vê o preço. E ele pergunta, será que tem algum outro lugar que é mais barato? Aí normalmente o que ele faria? E ele sairia para um outro site, vai, Buscapé, fazer a comparação. Tererel e tal. Com esse plugin você vê, na hora, tem um pop-up. Ele vê assim, uma janelinha, já compara os preços da caixa X. Você não pula uma janela e fala, quer saber? Você não precisa ir no Buscapé. Tá ele mais já... barato ir aqui. É, exato. Ele ou aqui tá ok. Olha, aqui... olha a concorrência. Porra, muito bom. Excelente, cara. Então você não tem, sabe, economiza um trabalho, é um plugin muito maneiro, tem um link aí pra você baixar. Economiza um dinheiro também. Economiza um dinheiro, exatamente. Então, clique no link, baixa aí, é 1.exe, não se assuste, está tudo certinho. É gratuito. Já é gratuito e já testamos e funciona, certo? Certo. Buscapé na hora. E se você não quiser ouvir o recado dos últimos anos, quer dizer, vai lembrar. 21 minutos e 47 segundos no banho. Muito bem, Zagal. Muitos e-mails, último Nerdcast, muito bom. Pessoas estão temendo por suas vidas. Sim, é verdade. Giovanni Oliveira quer saber se ainda está de pé a promessa do Senhor da Senhoria feita no Nerdcast 188, onde o anão prometia fazer um Nerdcast ao vivo no dia 21/12/2012 para cobrir na íntegra o fim do mundo. Então, na verdade, nós tivemos uma ideia muito melhor pro programa do dia 21. É. Então, já que vai ser o fim de tudo, né, como nós conhecemos, nós fizemos um programa fodástico. Vocês não perdem por esperar o que vem por aí. Mas a ideia do streaming não morreu. Sim. Ao invés de ser um Nerdcast ao vivo, a gente ainda não sabe exatamente como vai funcionar, mas a nossa ideia é fazer um streaming de vídeo. Isso. Durante um período do dia, porque se o mundo vai acabar, eu não vou passar o último dia da minha vida inteiro com vocês. Fazer. Né? Não faz sentido nenhum. Vai lá pro final, de repente, naquela reta final, né? Exatamente. Quando tu tiver acertado, a gente vai fazer e vai acompanhar, sei lá, as últimas horas de existência por streaming. Exatamente. A gente então, avisa. A gente vai avisar, exatamente. Vários nerds recomendam a série United States of Tara, uma dona de casa padrão que sofre de transtorno dissociativo de identidade e possui várias personalidades, desde uma adolescente promíscua até um caminhoneiro chamado Buck, que pensa ter perdido o pênis na guerra do Vietnã. Caraca. É com aquela atriz, como é que é o nome dela? Muriel. Muito... Hein? Muriel. Por quê? Que Muriel. É o filme que ela fez lá do ABBA. Né? Ela fez o Sexto Sentido também. Também. Esqueci o nome dela. Ela é excelente atriz, cara. Encontros Sky Nerd. Temos o segundo Encontro Sky Nerd de Uberlândia. O Encontro Sky Nerd no Ressaca Friends. Eu já fui no Ressaca Friends. Hã? E não me orgulho disso. Você foi no Rio de Janeiro? Tive que levar as crianças. As crianças. Tem também o Encontro Sky Nerd P71, o Hobbit, parece configuração de Home Theater. P7.1. Pernambuco, agora eu não sei de Pernambuco, nada. Pernambuco, é. E temos, pra finalizar, o quarto Encontro Sky Nerd de BH. Olha aí. Também para assistir o Hobbit. A galera vai assistir junto, e com a camisa, o Hobbit Nerd Store. Por favor. Cozinha dos Nerds. Galera mandando aqui espaguete à putanesca do Guizão Henrique e o Philly Cheesecake por Camila Souza. Caso você não conheça, a maravilhosa cozinha de Jack é a nova atração de Tucano, nosso querido Tucano, e está aqui no Jovem Nerd. Assine o canal do YouTube dele, tem links aí no post. Se você agora ficou na dúvida, porra, mas por que chama a maravilhosa cozinha de Jack se é o Tucano? Você, por favor, enche o saco dele no Twitter. Pergunta por que essa palhaçada? Você adora encher o saco do Tucano, puta merda. Jack. Jack. Vídeos enviados. O nosso querido Slave Roboto diz que... ele excluiu as coisas asquerosas. Nojentas, exato. Mas então, vocês confiram aí vídeos que não são asquerosos e nojentos. É, leis, por exemplo, lesmas zumbis, rato com toxoplasmose. Isso porque não é asqueroso e nojento. Vespa transforma barata em zumbi. Olha aí. Caraca, cara, esse eles falaram. Esse é sinistro, maluco. Além disso, temos alguns links da Síndrome da Mão Alienígena ou da mão alheia. Olha aí. Toxoplasmose e os ratos zumbis. Arte dos fãs, Azaghal assistindo Final Fantasy e No Cats, do Tárcio Salles. Aí tem Ricardo Howards mandando o Ebol versus Jovem Nerd. Galera que gosta, galera que gosta. Olha só, ficou maneiro, ficou maneiro. Várias ilustres do Jânio Garcia sobre vários Nerdcasts. Muito maneiro, as ilustres do Jânio Garcia. Manda muito bem, cara. Muito maneiro. Olha aí, foda. Também temos Matadores de Robôs Gigantes do Universo, por Ricardo Souza. Um trejezinho Star Wars do Marcos Ramone. Mais Ultimate Fighting em Ebol versus Alotone. A galera gostou, eu acho Vicente válido. Gomes Pinto. O Diego Rocha Chagas não tem nenhum badge da Skynet, então ele fez um badge, eu não tenho badge. É, que ótimo. Se você não tiver amigos, você tem o Forever Alone. Né? Assassin's Creed no Brasil, por Rob Jr. I am Jack. Wonderful Kitchen, caralho? É muito foda, cara. Meu irmão? Michel Saito fez uma das situações mais maneiras que eu já vi. Caraca, do Tucano, maluco. Que tá igual, cara. Tá caraca, igual. Caraca, só faltou aquele bigodinho cretino que ele tem de latino. Caraca, mas ficou muito foda, cara. O Tucano acho que não viu ainda. Não, vou mandar pra ele. Eu acredito que ele vai querer uma versão pra imprimir, cara. É, I am Jack's Wonderful Kitchen. Muito bom, meu. Estilo Clube da Luta. Muito maneiro, cara. Tonight we made soap. Caraca, muito maneiro, cara. Protocolo Blue Hand Zumbis por Flávio Edreira. Olha aí, pegou Walking Dead e fez um mashup. Vários recortes, ilustras recortadas de zumbis, tipo Mario Zumbi, Super-Homem Zumbi, Madrugada dos Mortos, Batman Zumbi, tudo pelo Thiago Rossi. É não seu... é Madrugada dos Mortos. Madruga dos Mortos, é verdade. Cara, porra, Thiago, é seu mesmo isso? É porque você não diz nada nos posts? Pô, é muito bom. Se for seu, se muito for bom. Se é bom, se não for seu, quem fez é bom e você só está replicando quem fez, né? Mas ficou foda. Ficou foda. Se foi você, eu quero ver Jovem Nerd Zumbi. Boa, muito maneiro, cara. Mão. Muito bom. Desafio. Além disso, temos as Pérolas do Nerdcast 339 por Mariana França. Mais um embate entre Jovem Nerd e Uebol. Mais um do Nerdcast 339 por Bruno Jacob. Ficou... caraca, as artes desse episódio em específico estão fantásticas. Animais, animais. Caraca, olha isso, maluco. Só que eu tô de barba e careca, hein? Mas tudo bem. E, pra finalizar, as mil faces do Azaghal, ou não, por Rafael Sold. Cara, ficou muito maneiro. Ele cara. Fez um mosaicozão assim de todas as faces de todos os episódios do Nerd Office. Cara, você não pode parar nunca. Sério, você tem uma missão. Eu achei muito maneiro, cara. Eu posso ver quando eu tava de camaiaque, quando eu tava de barba. Caraca, eu achei genial. Quando eu não trabalhei aqui, vários episódios que eu não estava, eu não sabia que eu tinha faltado tanto. Cara, sério, você tem uma missão agora. Fazer isso sempre. Excelente. Atualizar sempre, cara. Pô, tá muito bom, Rafael. Achei animal. Muito bom. Vou aproveitar aqui as artes dos fãs para lembrar a todos esses artistas fantásticos que está rolando ainda o concurso cultural Batman Montegrappa. Sim. Onde você pode mandar uma arte conceitual da caneta do Superman ou da Mulher Maravilha e você pode ganhar um kit da caneta Batman da Montegrappa. O kit vem a caneta foda do Batman, um relógio foda do Batman e uma botoadura foda do Batman que ele usa naqueles espinhos da luva. Exato. Então você clica aí no link do post pra saber mais. E se a caneta for foda, absurdamente foda, como vocês podem fazer pelas artes que a gente tá vendo aqui, a Montegrappa talvez se interesse, talvez produza sua caneta e te remunere por isso. Olha, muito bom. Animal, cara. Muito bom. Contos voltaram com força total e só por isso a gente não vai ler nenhum. Vocês já são interesseiros? Só escrevem porque querem ser lidos? É, tem que escrever porque vocês têm a paixão pela literatura. Cara, vocês têm que continuar, mas olha só. Não, mas é bom. É, a gente fica feliz. E a Nerd Books, com novidades muito em breve. Olha aí, muito bom. Novidades que vão interessar a vocês, escritores da Sky Nerd. Muito bom. Primeiro e-mail, Renan Nossetti. Psicólogo e mestre em psicologia. Análise experimental do comportamento. 26 anos, Florianópolis. As pessoas que vão te julgar o tempo inteiro. Mas agora fica tenso quando tá perto de psicólogo. Esses e-mails aqui eu já vi que vai ser tudo nesses. Pessoas que vão te analisar. Tudo, assim, rói unha, dobra a perna, sacode. Aqui, ó. Gostaria de explicar algo que explodiu a cabeça do Jovem Nerd no último episódio sobre distúrbios mentais. Ele ficou bastante impressionado com a capacidade do toxoplasma atacar justamente a região do cérebro do rato que faz perder o medo de gatos, além da luz. Ainda que curioso, o fato não é difícil de explicar a partir do conceito já conhecido nosso. Evolucionismo darwiniano. O que explica as características das espécies não é uma intenção ou finalidade, como concepção do Lamarck. Ou seja, girafas não têm pescoço comprido para alcançar as árvores. E sim, num período de escassez de comida em terreno baixo, só sobreviveram as girafas de pescoço mais comprido, capazes... Entendeu? Entendeu a parada, né? Exatamente essa é a parada do Darwin. O mesmo acontece com o toxoplasma. A reprodução é responsável por mutações genéticas que produzem diferentes organismos, como as girafas de pescoço curto, médios e longos, por exemplo. O toxoplasma que faz o rato perder o medo de gato e de luz é o que vai se reproduzir mais do que os outros, entendeu? Não é uma questão do toxoplasma sabe que pra continuar o ciclo dele ele tem que desligar o medo de luz e de gatos. Os que desligam o medo de luz e de gatos são os que sobrevivem mais e se reproduzem mais. Impressionante é você ter um toxoplasma que faz isso, né? Ele vai desligando tudo até acertar. Tá, entendeu? Odilon Revetria Ribeiro. Sem idade, sem cidade, sem meio lido. Por que até não. Hoje, gente? Não, gente. Vocês sabem? Porra, 20 anos de curso? Não, perdeu a sua oportunidade. Inclusive, eu aprendi com meu amigo Paulo Coelho. É. Lista negra. Odilon Revetria Ribeiro. Coitado, vai coitado. Vai pra lista negra. Coitado. Nunca vai ser. Deixa ele mandar um e-mail no próximo com e-mail, com cidade, cuidado. Nem vou ler, nem quero saber. Mas isso é uma coisa interessantíssima. Já passei adiante. Tiago Falótico. É zoação, né? Por quê? Falótico? Não, por quê? Falo? Influência traumática? Não, ou acho um que zoador? Não. Acho que foi uma coisa. Um zoador dando trote no mão. Tipo, Paulo Latejando? Paulo Latejando, vai falar com Paulo. Não, acho que é o nome do cara. Vai falar com Falo. Ok, 31 anos, biólogo, Tatuí, São Paulo. Muito interessante o Nerdcast 339, distúrbios mentais. Apesar de trabalhar com comportamento de uso de ferramentas por macacos pregos... Coisa específica. Não é? Aham. Sempre me interesso por essas doenças infecto-contagiosas que mudam o comportamento dos animais. Quem não se interessa? É claro. Quem nunca se interessou por isso? Algumas considerações sobre o episódio. A mesma vacina de raiva tomada após a contaminação também pode ser usada preventivamente aí, jovem. Ó. Após o esquema de vacinação profilática, a pessoa já fica com os anticorpos antirrábicos. Em caso de exposição ao vírus, a resposta imune é mais rápida. Esse esquema pré-exposição geralmente é usado em pessoas que trabalham em atividades com alto risco de exposição à raiva. Veterinários, pesquisadores que trabalham com o vírus da raiva, profissionais que lidam com animais selvagens, etc. Eu mesmo, o nosso amigo Tiago Falático, já tomei as vacinas de raiva no esquema pré-exposição, pois trabalho com macacos pregos selvagens. Eu vou fazer uma piada muito escrota, cara. O que que eu é? Eu tinha que tomar de tetânica, né, cara? Puta mesmo! Puta que pariu! Ah, não, cara. Puta merda. Macaco carachu. E ele continua. Aliás, também já tomei esquema após mordido duas vezes. Depois de mordido de cachorro e de gato. Nenhum macaco me mordeu ainda. Caraca, meu irmão. Ao contrário do que foi falado, o cão é ainda a maior causa de exposição de humanos à raiva no mundo. 90% dos casos. Olha aí. No site do CDC. CDC. E apesar do protocolo Milwaukee, aquele do caso da Dina Dees, que é a menina que a gente deu exemplo, né? Uhum. Ter tido sucesso, algum sucesso, sua taxa de sucesso é bem pequena. Somente 4 pacientes sobreviveram entre os 30 casos de uso registrado do protocolo. Caraca, sinistro. Ainda assim, é melhor do que 100% de morte sem tratamento nenhum. É claro. E ele indica um livro aqui interessante sobre a história da raiva. Rabbit, Rabinos. A Cultural History of the World Most Diabolical Virus. Por Bill Wasik e Monica Murphy. Tem aqui o link da Amazon. Eu li o link, vocês não devem ter entendido nada como é inglês, então vocês vão lá no post pra ver se quiserem comprar o livro. Mas ele falou assim, não leia esse livro depois de ser mordido por algum animal. Ele fez isso e mesmo tendo tomado essas vacinas, achou que ia tomar vacina antirrábica uma vez por semana, ele ficou meio perturbado. Caraca, que terror, cara. Fábio Alves Beraldo, 35 anos, médico, São Paulo SP. Gostaria de falar que me decepciona muito com os Nerdcasts sobre assuntos de saúde ou temas médicos, onde vocês nunca colocam o médico para comentar. Já vem esse mimimi. Gente, bom, os médicos ainda não descobrimos, sabe, aquele negócio do médico engraçaralho. Não estou criticando a visão dos biólogos e ou fisiologistas, mas acho que o Nerdcast 339, por exemplo, a visão de um psiquiatra com experiências reais de pessoas com distúrbios citados seria bem mais plausível e real. Porque é fácil, a gente acha em qualquer esquina um psicólogo com experiências reais, plausíveis, nerd e que se enturme com a galera. Pra mim ficou bem claro que o conhecimento dos participantes era bem teórico, exemplos de livro, o que torna conversa mais fria e sem particularidades e com menos questionamentos. Quero também pedir o Nerdcast profissão médico, se possível com a participação de um. Bom, eu já vou adiantar claro. Que isso nunca vai acontecer. O que é isso? Como não? Jamais profissão médico. E se a gente convidar ele? Qual é a especialidade dele? Eu tô aqui médico. E se ele for dermatologista? É importante avisar que se você é menor de idade... É verdade. Se você é uma pessoa que se ofende... Sim. Se você é uma pessoa sensível ou se você é mulher... Não, preconceito. Não, as mulheres podem ouvir. Eu não tô sendo preconceituoso. Eu conheço vocês, é muito diferente. Eu aconselho a ir ouvir um outro programa. Olha um outro Nerdcast sobre Bob Disney. Vai sobre Bob nossa Esponja. Viagem à Disney. Prevejo 1 milhão de downloads, hein? Ai, muito bem, muito bem. A cara, história do pornô. É engraçado que a gente encara a pornografia como algo moderno, né? Como a gente vê filme pornô e pornografia na internet e tal. E pensa na pornografia como algo pertencente ao século XX. Com cinema, com videocassete depois, década de 70 e tal. Mas não é, né, cara? A pornografia teve sempre lá, cara. Pensa da seguinte forma. Tudo que já foi criado, algum filho da puta pensou em transformar em sacanagem. Criaram o cinema... Criaram um filme pornô. É simples. Criaram a revista pornô. Criaram um hotel, criaram um motel. Tudo o que foi criado até hoje volta pra questão do sexo vende. Eu diria que a pornografia, ela surgiu com a intimidade. Quando os seres humanos começaram a ter intimidade, surgiu a pornografia. Intimidade? Não, não. A pornografia surgiu quando alguém resolveu espiar. Enquanto ninguém tinha curiosidade, não era pornografia, era só sexo. A partir do momento que alguém falou assim, assim, vamos ver o que aquele pessoal tá fazendo ali, nasceu a pornografia. Mas aí tá, a pornografia nasceu porque aquele alguém ali estava num momento íntimo. Então a intimidade daquele casal tinha que ser explorada por um terceiro. Mas o momento íntimo pode existir independente da pornografia. A pornografia existe se não tiver ninguém pra assistir a pornografia? Uma árvore cai se não tiver ninguém pra ver ela cair? É. Se você pega esses livros de Idade Média, acho até que no Corno eu falo um pouquinho também. Nesses salões que os lordes tinham, os casais ficavam ali e trepavam um do lado dos outros, né, cara? Então não tinha esse pudor né? O cara não olhava pro lado pra ficar nisso que o Dave tá falando, de espiar, era o natural. Os hábitos eram diferentes, né? Uhum. A pornografia foi inventada quando o primeiro nerd surgiu. Não. Se a pornografia é dependente do nerd, só ia ter plateia, não ia ter ator, cara. É porque o nerd não come ninguém, então ele tem que dar um jeito de ver. Na verdade, a pornografia surgiu no momento que um indivíduo espiou outros indivíduos fazendo sexo e gostou. A partir daquele momento nasceu a pornografia. Eu vou complementar então o que o Azaghal falou. Começou a partir do cara espiou e gostou, e um outro do lado viu o cara espiando e pensou, pô, posso vender alguma parada pra esse malandro, né? Mas foi o que eu falei, a partir do momento que surge a ideia, aparece alguém com a ideia de transformar isso em dinheiro, gente. Mas a pornografia não necessariamente está associada a dinheiro. A pornografia pode existir sem a pessoa estar comprando aquilo. Não, sim, aí é sexo, porra. Não. Pornografia está diretamente ligada a alguém consumindo aquele produto, cara. Não, que é isso. Mercado pornográfico é uma coisa. Pornografia é outra. Não confunda a obra de arte do mestre Picasso com a pica de aço do mestre de obra. Tem uma diferença. Cara. Que piada ordinária. Que filha da puta. Mas saca, cara, pornografia é só o registro gráfico do pornô. Não necessariamente está associado à venda. No começo lá, o Piteco viu lá o nerd lá que tava precisando de inspiração e ele desenhou lá um homem transando com uma menina, ou uma menina transando com uma menina, ou um menino com a menina, e aí ele falou, ó, dá uma olhada aqui, ó. Pronto, pornografia nasceu. É título de curiosidade, a obra pornô mais antiga é um pingente de marfim de mamute de uma gorda imensa pelada. Peraí. Uma mulher pelada só não é pornografia. Um quadro de uma mulher pelada ou uma foto de uma mulher pelada não é pornografia, a não ser que ela esteja fazendo algo muito agressivo nessa então, foto. É, o conceito da foto da mulher depende pelada da sociedade, depende muito, né? Da sua idade. Quando você tem 15 anos, eu colecionava aqueles papeizinhos de sutiã e calcinha que caía no chão, entendeu? Da... Nossa, que das triste. Americanas. Eu não ia comprar Playboy, né, com 15 anos de idade. Cara. E aquele suporte foto de peito, da... Rex? Aquele, pô, sabe cara. Qual é aquele que você via na loja que vinha um peito? Aparecia o peito da mulher e tinha um adesivo colado, assim, de baixo. Invisible pra cima, bro. Lib. Eu sempre ficava perdido nessa parte da farmácia. Oh, you make me so hot! Oh, God. Yeah. A definição é mais ou menos assim. Pornografia define qualquer mídia que tenha atividade sexual ou uma nudez que seja eroticamente estimulante. A segunda parte é o seguinte. Esses sentimentos eroticamente estimulantes, eles variam de acordo com o tempo. Uhum. Então, depende, cara. Por exemplo, tem um filme de 1896 que o cara só dá um selinho na mulher. Eles ficam dando um beijinho e depois no final ele dá um selinho assim mais intenso. E aí esse filme foi considerado pornografia na época, porra. Até onde eu sei, a descrição do pornô é tudo que diz respeito à indecência. E aí a indecência cabe ao contexto sociedade, social, né? De uhum. cada lugar. É, tanto que na Grécia, cara, e em outras sociedades antigas, o fato de você retratar um bacanal ou alguma coisa era considerado algo do povo da elite da cidade, sabe? Só as pessoas da elite tinham acesso, por exemplo, a gravuras ou a pinturas eróticas. Aí que nasceu, então, a pornografia, porque aí os caras pegavam isso e vendiam pra ralé. Que não tinha acesso à parada. Agora, que profissãozinha de merda, né? Ficar pintando os outros lá, né? No bacanal, rolando, e você lá, né? Você pinta com o meu pinto? Porra, foda, cara. Caraca, que mas tem gente que diz que a pornografia surgiu, cara, com o uso da prensa. Porque aí, a pornografia, a partir desse momento, as figuras começaram a ser espalhadas, né? A ser entregues pra qualquer classe social. Então, os mais pobres tinham acesso àquelas imagens eróticas. E eles não tinham, na época, né? E pelo que as pessoas dizem, capacidade intelectual de entender aquilo como arte. Realmente, é bem sutil você olhar pra uma foto de um cara comendo a mulher e falar, porra, olha a arte. Eu não tenho capacidade. Então, é mais ou menos a partir daí que contam, né? Que, tipo, quando surgiu a prensa que começou isso, começaram as instituições religiosas e governamentais da época a falar, porra, que é isso, maluco? Que putaria é essa do caralho? Não sei o quê. E aí começaram a vir contra. E aí sim, surgiu o termo pornografia. Se não me engano, foi até num dicionário médico que veio como alguma isso. coisa sobre... Relacionada à prostituição também, sabe? Não tinha... Pornografia é do grego é prostituta ou quem se prostitui. Pornô, na verdade. Pornô. E aí, por isso, por esse movimento e tal, repressão contra a divulgação dessas imagens e tal, a pornografia também começou a ser usada, cara, como forma de protesto fortíssima, sabe? Filósofos começaram a usar as imagens eróticas como forma de se expressar. Diversos movimentos filosóficos e sociais usaram a pornografia como forma de revolução, sabe? Depois do Renascimento existia também essa literatura pornográfica, mas que era sátira política. elite. Sim. Então, eles usavam disso e o negócio ficava meio mascarado nisso e tal. Não era só a sacanagem pela sacanagem, né? Você tá falando o quê? Do Marquês de Sade? O Marquês de Sade, sim. Só que ele é um cara muito mais agressivo, né? Ele era agressivaço. Tem um filme muito maneiro com o Geoffrey Rush, né? Que ele faz o Marquês. Isso. É verdade, verdade. Tava preso na Bastilha quando ele escreveu lá o 120 dias de Sodoma, né? É. Cara, que é uma... Um espancamento. É um espancamento de estômago, né, cara? Tanto que o termo sadismo vem dele, né, cara? Vem do nome dele que ficou marcado. O cara, ele escreveu isso num rolo de papel. Ele escreveu super pequenininho que ele tinha um papel lá e quando tomaram a Bastilha, a Revolução Francesa, o cara tava lá, né? Ficou escondido lá na cela dele até que foi encontrado depois e publicado, né? Antes tivesse sido perdido. Oh, you make me so hot! Oh, God! O que mais que tem de histórico pra gente entrar logo no cinema e etc? Eu acho que a gente tem que parar com esse assunto de faculdade federal, palestra, e começar a entrar no esquema da putaria certa. Né? Vamos sair do Wikipedia e ir pro UGIS, pô. Então, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, caros participantes. Qual foi a primeira vez que vocês entraram em contato com o mundo pornográfico? Cara, eu vou ser honesto com você. Eu me encontrei assim, precoce, porque acho que eu comecei com, sei lá, uns 5 anos de idade. Não. Vou explicar o porquê, Sex Machine, hack Sex Machine. Não é isso, olha só, não é entrar no meio pornográfico, gente. Quando é que foi em quando você descobriu o que era, entendeu? Eu lembro que os meus tios, eles tinham uma coleção de revistinhas pornôs, daquelas tipo de banca de jornal, folha de jornal. Peraí, você tá me dizendo que com 5 anos de idade, você pegou uma revista fotonovela, ou Carlos Zéfero, alguma porra assim, e você falou, isso é pornográfico, e ficou excitado com 5 anos de idade. Ih, cara. Não, mentira. Essa imagem que você quer vender não vai passar aqui, cara. Não, deixa eu explicar. Tanto que sim, eu não sabia explicar. Eu via as revistinhas e eu ficava com vergonha, de andar pela casa, porque parecia que eu tava escondendo alguma coisa, entendeu? Não era o conceito de ficar excitado. É o conceito de ver uma coisa e saber que aquilo era proibido, porque era uma coisa que você não via. Não. Essa história tá muito sórdida. Não, e o segundo contato que eu tive foi mais velho, com 8 anos de idade, vendo Coquetel, programa com Miele. Porra, isso era lindo. É sensacional, cara. Mas não é pornografia, isso não é pornografia, cara. Pra mim era isso pornografia. Também. Caraca, cara, vamos definir pornografia como sexo? É. Não, pornografia é tudo aquilo que você se masturba vendo. Não, claro que não. Claro que não, cara. É material masturbatório, é sim. Não é, cara. Não é, claro que não. Dependendo da loucura da pessoa, caneca é pornográfico, meu irmão. Quem é você pra dizer que não é? Então, fudeu, acabou o programa, né? Então, eu que sou o dono desta porra... Vou definir pornografia, porque eu sempre tenho razão, um histórico de Nerdcast prova isso, como um ato de sexo ou felação. Felação! Eroticamente estimulante. Mas aí é a questão da árvore, Zagal. Precisa ter um terceiro aí pra ser pornografia. Mas quando eu pergunto quando foi a primeira vez que vocês tiveram acesso à pornografia, vocês são o terceiro. Ah, exato. Muito bem explicado. O meu acesso à pornografia foi um acesso um pouco mais físico. Meu cotovelo tocou nos peitos de Heloísa. E aí, uma bomba erótica explodiu em minha cabeça. E aí eu comecei a reparar nas livrarias, nos jornaleiros, em todas aquelas mulheres nuas. Eu falei, caralho, como assim? Tinha alguma coisa embaixo daquele volume ali. Então, vocês não estão entendendo, sério. Isso não é pornografia, cara. Ele tá consternado mesmo. Isso é erotização. Primeira vez que você foi erotizado. Quando toquei nos pés, beleza, ok. Cara, eu vou tentar. Tentativa 3 de fazer... Te falaram pra você no teu lugar? Pode, pode. Quando foi que tu viu um filme de sacanagem pela primeira vez, né? Acho que... Isso. Ou uma revistinha com uma fotonovela. Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Primeira vez que eu tive contato com pornografia foi quando eu comprei na banca de jornal, escondido, uma revista de sacanagem, fotonovela com historinha. A menina chega pro guarda, o guarda mostra o cacetete e é um inferno. Sim. E essa foi a primeira vez, tá bom? A primeira vez foi quando a gente se mudou e meu pai tinha uma sacola preta. E naquela coisa, não, deixa que eu guardo as minhas coisas, que não sei o que, eis que a sacola preta rasga e cai umas revistas de mulheres. Que situação. Que do... Aí, foi essa. Que domingo. Aí o que acontece? Eu descobri onde meu pai guardou e depois fui investigar que revistas era aquela que ele guardava na sacola preta, entendeu? E aí eu me deparei com um mundo totalmente novo. Foi aí que eu parei de colecionar Mônica. O seu pai tinha revista de sacanagem em casa? Todo pai preta. Tem. Só todo pai você tem, não cara. Descobriu. É verdade, é verdade. Eu não tenho. Eu sou pai. E agora? Agora a internet é o Não, você tem, nova, Diogo Braga? Agora, você agora tem? A gente tá numa época nova. Os nossos pais. Você não tem mais sacola preta, mas você tem os seus favoritos no browser. Oi. Oh, you make me so hot! Oh, God. Oh, yeah. Olha só, o meu primeiro contato com a pornography foi semelhante ao Azaghal. É, eu tenho um primo que é mais velho e também a gente tava dormindo a família toda no dia seguinte do Natal. Veja só, que desagradável, né? Aí eu acordei no dia seguinte, eu sempre acordei muito cedo quando era criança. Chuto que deveria ter uns 8 anos, cara, mais ou menos. E aí o meu primo, ele tinha muitos comandos em ação importados, coisa que eu não tinha. Aonde essa história vai parar, cara? Pô, coisa que eu mais fiz, né? Na infância foi brincar de comandos em ação. Então eu acordei cedo e fui procurar no armário dele os comandos em ação. E aí eu encontrei uma gavetinha com um monte de revistinha. E eu me lembro até hoje, nunca mais esqueci. Eu peguei uma revistinha que tinha um homem engessado na capa. Hã? Era a história de um homem que tinha sofrido um acidente e ele tinha sido engessado. Tipo, o corpo todo, saca, né? Não acredito, e aí as cara. Enfermeiras chegavam e tal. Tipo, fotonovela também. Então foi um trauma na minha vida. Engraçado, a fotonovela é bastante presente, tô vendo aí. Na nossa geração, né? Porque comigo também foi na fotonovela. Porque... Mas sabe por quê? Porque não tinha videocassete. É. E você, criança, recente, adolescente, você não ia no cinema pornô, né? Exato, né, cara? Assim, eu, na verdade, nunca fui e espero que eles explodam todos, cara. Porque eu acho o fim do mundo, cara, você ir pra um cinema com fragrância de água sanitária. Nossa. Aquele chão grudento. O jornal é cortesia na entrada. Pra quem nunca foi, você tá descrevendo com detalhes. Verdade, né, cara? Mas é engraçado que chegou a molecada os amigos do Play chegaram com a revista escondida. Uhum. E aí eu falei, que é? Nunca tinha visto nada pornográfico, sabe? Nada, absolutamente nada. E aí abriram a revista, olha lá, vamos lá, falando no cantinho, mostrar, vamos ver. E aí, cara, tipo, eles estavam encarando a coisa com tanta naturalidade, porque eles já deviam conhecer e eu era o único da turma que não conhecia, que o protocolo social pra mim, uhum, foi fingir que achava tudo natural, sabe? Uhum. Imagina você tá experimentando um tênis e aí você pergunta pra lojista, quanto é que custa esse tênis? Adorei. Aí ela fala assim, R$1.000. Aí você age com uma naturalidade, ah, ok, mas dentro de você você tá explodindo, porra, R$1.000, você tá maluco, filha da puta, como assim? Mas você na loja, você fica assim, né? Meu irmão, eu tava agindo com aquela naturalidade impassível, tipo, oh, que legal. Então, e no fundo, cara, lá dentro tava assim, caralho, meu irmão, como assim? A mulher tá com o negócio na boca, cara. Como assim a mulher botou a boca aí, cara? Como que ela botou a boca? Você tá maluco? Eu nunca concebi que alguém poderia ter uma ideia louca de colocar um negócio desse na boca, cara. Exatamente. Foi essa a minha reação também, Jovenete, quando eu olhei o pobre homem engessado sendo maltratado pelas enfermeiras. É um sentimento bem conflitante, né? Tipo, exato. Isso tá errado! Isso tá errado, de cara! De coisa errada, né? E ao mesmo tempo, maioria das casas, o corpo tá falando o contrário. Exato, né? Mas é por isso que é conflitante. Tu fala assim, isso tá errado, mas que coisa interessante, não? É muito bizarro, cara. Foi uma sensação bizarra. E aí depois teve aquela porra daquela... Olha aí. Cuidado. Muito cuidado. Teve aquela situação que eu já contei no Nerdcast da gente lá no aniversário do amigo, com um professor de classe visitando o aniversário, e o moleque bota a porra de uma fita pornô. Caraca, lá. Caraca, cara, eu nunca entendi o pornô coletivo. Exato. Nunca entendi. Foi de moleque, né, cara? Mas, caraca, eu sempre achei isso uma merda. Eu lembro uma vez, eu fui no aniversário de um amigo meu de colégio, do meio da festa, aí, vamos botar o filme, pá! Caralho, que situação de merda, sabe? Que é isso? Todo mundo sentado, um do lado do outro no sofá. Cara. Eu levantei e fui pro chão, direto, tum, sabe? Porra, vou me afastar. De bruxo. Pô, encostei na parede, sacou? Olha, porra, meu irmão. Que é impossible situation, cara? Porra. Passa o fato com a perna, né, bicho? Uma situação desgraçada. Apesar da gente estar zoando, é a reação natural de quando você descobre algo, né, diferente, tal, curioso, você compartilhar com seus amigos, com seus colegas machos. Por mais que sou gay, não é gay. É uma parada bem de descoberta mesmo. Agora, e quando isso, né, é introduzido na mente das pessoas de uma forma agressiva e inesperada? Como assim? Eu vou contar uma história. Ai, meu Deus. Que aconteceu com uma conhecida minha, que foi o seguinte, no nosso tempo de moleque, esse garoto foi pros Estados Unidos, o pai tinha uma câmera. Muita atenção pro alarme de Nerdcast proibido. A gente pode tocar a qualquer momento. O pai tinha uma câmera, ela veio pros Estados Unidos, assim, sozinha, e deu a câmera pra ela com uma fita, aquelas fitas pequenininhas já. E ela chegou, a fita já não era virgem, o pai deletou o filme que tinha na fita, deu pra filha, e a filha gravou a viagem inteira pros Estados Unidos. Uhum. Quando ela voltou, o que ela fez? Ela chamou todas as amigas, né? Puta botou. Merda. Gente, olha o filme da minha viagem, que não sei o que, pros Estados Unidos. Aí chamou todas as amigas, todo mundo foi lá bonitinho, seus 15, 16 anos, todas reunidas. Uhum. Enche, quando ela dá o play, os primeiros 2 segundos da fita é o pai no sofá descascando. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não é possível. Meu Deus. Não é possível, cara. Não é possível. De repente, não é possível, cara, não. É 2 segundos do pai descascando, depois entra a menina. Oi, gente, eu tô aqui em Nova York. Esse é outro domingo triste pra caramba, família. Não, cara, eu não aceito. Eu não aceito isso. Coisas desse tipo podem acontecer. Tem um amigo nosso aqui neste programa, né? Que foi gravar uma parada pra mim, que eu já não lembro o que que era, era um show de alguém, não sei o que que é. Eu falei pra uma ex-namorada minha, pega lá com o Dave uma fita que ele gravou pra mim de um show. Aí ela foi abordá-lo, né? Me dá a fita, o Dave. Não dou. Porque ele tinha gravado na mesma fita cassete de Calígula, cara. Pô, cara, quando o PT, eu falei, que porra é essa que esse cara tá dando filme de sacanagem pro meu namorado, não sei o que. JP me pede, eu falo com tranquilidade. Vou botar nessa fita que você foda, né? O cara tiver um trechinho de Calígula, tá tudo certo. E a namorada do cara entrei em pânico mesmo. Falei, caralho, que merda, cara. E agora? Não dou. São situações que a pessoa é introduzida a esse mundo no choque. Mas olha só, eu acho que a minha situação é um pouquinho diferente, né, cara? Mas essa situação do Rex eu até entendo, porque quando você gravava na fita virgem, ela tava no talo. Você, foi o Rex que gravou. Claro. Várias palavras. E aí, quando você... Esse programa tem várias palavras. E aí, quando você começava a gravar, ele ia, tipo, do ponto zero da fita. Que nunca mais era alcançado ao rebobinar. Você tá correto. Você, quando rebobinava, a fita sempre voltava um pouquinho. Olha só, antes. Você me desculpe, mas no CSI da pornografia do Rex, eu acho que não. Sabe por quê? Porque como o pai ia conseguir ligar a câmera sentado no sofá se masturbando? Quem garante que não foi a esposa que gravava enquanto ele tava lá? Aí ela ia chegar depois, exatamente. Aí era um joguinho do casal. Pois é. Isso aí. Agora, o que o pai não esperava é que nos primeiros 3 segundos ele estivesse lá no... Entendeu? E toda a família reunida vendo, cara. Foi aqueles 3 segundos que chocou as amigas, cara. A menina, os pais. E aí? Não, agora eu quero saber. E nada, aí? O pai entra com a pipoca. Né? Pipoca? Oh, you make me so hot! Oh, God! Oh, yeah. Alguém mais tem alguma... um testemunho ou não? Eu tenho, o meu foi meio bizarro, porque eu tava na casa de um amigo meu, ele falou assim, cara, vamos cutucar o armário da minha mãe, que ela nunca deixa mexer e ela não tá aqui. Mãe? Ah, meu Deus. É. Cutucar, a mesma frase, não e é? E aí, legal. Cara, a gente achou um arsenal. Que isso? De todos os tipos de brinquedo e... Sério? Ela era divorciada? Divorciada, vários livrinhos tipo Sabrina, só que proibido pra menores, sabe? Assim, que era uma historinha, contava, aí tinha um só uns 3 ou 4 gravuras e a gente ficava horas nessas 3 ou 4 gravuras. Eu vou te falar que o meu primeiro contato com pornografia também não foi visual. Eu tinha um avô que era muito sacana e ele tinha coleção dessas paradas de ele e ela, de Playboy de toda, né? Então o primeiro contato com pornografia mesmo foi com o fórum dele e ela. Olha aí. E era uma história, pô, sem pé nem cabeça, mas que era um foda pro moleque ler, né, cara? Ah, com certeza. Quem nunca, né? A revista fotonovela que eu comprei, da Batida Policial lá, no final eu só pegava a revista do esconderijo no meu quarto por uma tradição, porque eu já sabia a revista de cor. Eu pegava por um ritual. O ritual de pegar a revista, sabe qual é? A revista, uhum. Né? Ah, era, a revista, né? Foi a própria sensação de estar fazendo algo errado era erótica para o Azaghal. Exato. Era o proibido. Proibido. O Azaghalzinho. O Azaghal foi ter aquela tática de botar aqui na bermuda, na parte da frente, e encolher a barriga pra não fazer volume com a revista. É. E andando roxo até o banheiro, né? Fazer a tática da meia, Sem falar daqueles banhos de 40 minutos e você sair mais suado do que de entrada, e sem né? contar que o cara vai no banheiro, demora 40 minutos e não toma banho, não dá descarga, não faz nada, né? É o masturbanho. É o masturbanho. O cara desliga o chuveiro e lava a mão, né? Thank you. falar, então, quando a pornografia virou serious business. Anos 60, né? É, a partir dos anos 60, o que interessa é o serious business pra gente, cara. É porque antes disso, antes dos anos 60, tinha aquelas fotos esquisitas, né? A gente teve em Amsterdã e foi lá no Museu do Sexo, e tinha várias fotos de mulher de bunda grande e tal. Anos 30, anos 20. É, mas isso não era um negócio, né? Eram pessoas querendo fazer sacanagem, né? Você sabe que eu li um negócio interessante, que a pornografia em vídeo começou a ganhar volume depois da Segunda Guerra Mundial. Ganhar volume. Tinha que tocar uma cinetinha, né? Toda vez. Né? Mas depois da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados americanos voltaram, né, pra casa, e eles, na Segunda Guerra, eles foram treinados a fazerem algumas filmagens das batalhas. Então esses caras tinham alguma noção cinematográfica, e quando voltaram pros Estados Unidos procurando o que fazer, alguns deles foram pra esse lado, de filme pornô, que era fácil de fazer, uma produção barata, caseira, e o cara usava um skill, né, que ele aprendeu lá na guerra. Uhum. E aí começou a tomar... Opa! Aí todo mundo começou a tomar. Aí que... Não, mas é aí que entra o cinema pornô, que a Zagal falou que é tão nojento, que realmente é. Mas antes não tinha, você não tinha videocassete, não tinha como ir em casa, né? A pessoa tinha que ir a algum lugar que tivesse uma sala de projeção pra ver o filme, em película, né, cara? As salas especializadas pra isso é mais recente, não é tão antigo, não. Salas voltadas só pra filme pornô, isso é mais recente. Naquela época, o filme pornô era dos filmes da grade do cinema, entendeu? Não, é possível. E o vento levou Mary Poppins e pornô, cara. Eu entendi o que ele tá falando. Pelo seguinte, você não pode... Levou no vento. O pornô dessa época com o pornô de hoje. Né? O pornô dessa época era um soft porn. Emanuele passou no cinema Leblon, passou no circuito normal, cara. Emanuele passava no cinema Leblon? É, exatamente. Você pode puxar que ele foi distribuído pela cadeia normal de cinema. Caraca, isso eu não sabia. Senhores, um momento de homenagem. Emanuele morreu. É verdade, né? Merece ser homenageada mais uma vez. Não dá, cara. Esse negócio de póstumo não rola, não, cara. Não é o tipo de homenagem que eu tô falando. Porque... Um minuto e meio de silêncio, né? Oh, you make me so hot! Oh, God. Yeah. Eu não sei na geração de hoje, mas eu acho que o Garganta Profunda é o filme pornô mais conhecido ever. É, sim, sim. A categoria filme pornô tenha começado com ele, talvez. Eles consideram sim, porque o Garganta Profunda, ele começou a contar uma história. Não era só erotização, mulher nua e tal, e o sexo e tal. Como é como dela? Linda Lovelace, né? Qual é o esquema da Garganta Profunda, pra quem não conhece, certo? Nunca vi. É a história de uma moça, de uma senhora. Não, senhorita. Não sei se era senhorita. Ela é senhorita, ela não era casada. Não era casada? Linda Lovelace. Isso. Que tinha um clitóris na garganta. Normal. E ela chegava ao orgasmo quando o clitóris era estimulado. Por isso, garganta profunda, entendeu? Então você quer dizer que, como não existia categoria filme pornô, ele foi classificado inicialmente como uma ficção científica? Não, mas foi a partir desses filmes, cara, que criaram a categoria X-rated, né? Fizeram o primeiro X, né? E aí passou a não passar no cinema normal. Porque o Garganta Profunda no Brasil passou, cara. O meu pai, ele foi ver no cinema. Então, cara, o seu pai não te contou a história inteira. Mas olha só, não precisa ir muito longe, não. Há 2 anos atrás, o Garganta Profunda passou no Festival de Cinema aqui no Rio. Ah, mas aí Festival de Cinema pode qualquer coisa, cara. Festival de Cinema, passa lá, João Trier, passa qualquer coisa. O que a gente tá falando é de distribuição normal, né, do filme. É tipo você entrar no ingresso.com, ver lá a programação e tá passando Os Esquilos, James Bond e Garganta Profunda. Não é assim, né, cara? Nos anos 80 era assim, cara. Nos anos 80 é que começaram a surgir as salas especializadas, cara. Isso vocês estão falando de Brasil, que nos Estados Unidos muito antes disso, hein? Muito antes disso. A primeira sala foi nos Estados Unidos e, se eu não me engano, foi tipo 78, 79. 78, 79, maluco. Você tá maluco? louco. O filme Taxi Driver, do nosso querido Martin Scorsese, é de 1976 e ele vai no cinema pornô. Ele leva a mulher no cinema pornô. Num filme de 1976, cara. Então já rolava. Isso devia ser uma novidade. Não deve ter sido muito antes disso, não, cara. É porque a explosão do pornô foi realmente em 70, né, cara? 71 começou assim, né? O que que era o pornô da década de 70, né, meu irmão? Porra. Era aquelas mulheres de peitinho caído, né? Aquelas senhoras com aqueles cabelos de, né? De bolo. Pelo, né? Pelo pra caralho. Bigode, os caras com aqueles belos bigodes, né? Grande Ron Jeremy. Ron Jeremy. E pentelho pra tudo que é lado, né, meu irmão? E a musiquinha, né? Cara, olha só, eu adoro esse baixo, cara. Vocês estão malucos. Esse baixo é incrível, cara. Cara, a gente agora já tocou no nome do primeiro astro pornô. Acho que pra todo mundo, o Ron Jeremy foi o cara, né? Mas o Ron Jeremy é da década de 70? Quem é o cara da década de 70? John Holmes é famoso no, na indústria pornô. Tem um filme que, inclusive, trata da história do cara, que é Boogie Nights, né? Não, não é Boogie Nights. É Crimes em Wonderland. Que é a história do John Holmes, que era ator pornô, porque tinha uma jeba gigante. O Boogie Nights se passa nos anos 70 ou 80? 70, o filme. 70. O Boogie Nights, ele pega desde os anos 70 e vai até os anos 90, mais ou menos. É. Ele mostra, tipo, três décadas. O Boogie Nights é um excelente filme pra quem quer entender a indústria pornô. Porque ele mostra como funcionava no começo, que era um negócio bem caseirão e tal, e como se tornou a indústria que é, e assim, até a mudança de estilo entre as décadas, né? É. Enquanto na década de 70 era aquele negócio de bigode e pentelho, na década de 80 era aquelas mulheres mega siliconadas, agressivas, né? E os caras mega sarados, sabe? Gigantes sarados, os caras. E ficava uma parada até meio bizarra, assim, meio super-humana, sabe? Mudou pra caralho o pornô, né? Uhum. E aí depois, nos anos 90, que veio o Batman. É. Sim. Aí veio uma galera, aí veio o Hulk. Mas o Batman foi revolucionário porque ele fez a parada do... Em primeira pessoa. Exatamente. Fez o do It É o Gonzo, né? É o Gonzo, né? Também. Não, Gonzo é só quando não tem história. Não, Gonzo é first person shooter. First person fucker, é isso. Era o FPF, né? Era o FPF. Gonzo do Muppets Baby, cara, esse mesmo? Pode ser, aquele narigão, né, cara? A parada do Batman é que você era o ator, né? Pela visão da câmera. Caralho, peraí. Caralho, o Gonzo, ele é uma referência a isso, gente. Tá claro do Muppet Babies? São dois olhos e um nariz enorme na frente, olha isso, cara. Caraca, acabou sua infância, é isso? Só agora mesmo? Caralho, ele está vendo o nariz dele na... Caralho! É mesmo, cara. Meu Deus do céu, cara. Não pode ser coincidência, não pode. Né? Tudo não é tão por acaso assim, cara. Uma curiosidade sobre o Ron Jeremy, o apelido dele, alguém lembra qual era? Super Mario Pornô. Super Mario Pornô? Ele é a cara do Super Mario, maluco. Nossa. Sempre fiquei decepcionado com o apelido do Ron Jeremy no mundo pornô, que é o Porco Espinho. Olha aí, quase lá. Tinha caído. Mas olha só, cara, ele já interpretou Maradona, maluco. Esse cara, ele é tipo o avesso do mundo pornô, né, cara? O Ron Jeremy é a escrotização do pornô. É, cara, exatamente. Gordo, pansudo, né? Mas o cara não era gordo, pansudo. Era não sim. Não era, não. Sempre foi. Não era. Sempre foi, não, cara. Não, pode ser não era, não, cara. Não era, tô falando que não era. Ele era magrinho, fortinho e tal. Ele era, pô, no esquema ele do... Ele era James Dean do pornô, mano. James Dean era. Do Ron Jeremy. Era. Eu era, só conheci assim, ele na fase fraca, cara. Eu também. agora o cara tá velho, maluco. O Ron Jeremy, ele é o bastião dos barrigudos, meu amigo. Porque ele é o único cara barrigudo na indústria do pornô que não toma Viagra, cara. Ele simplesmente vai pro cantinho lá, pensa 1, 2, 3, 4 e volta com a ereção e destrui parede, maluco. Entendi. Quando tem 30 anos aí tomando Viagra, cara. Não, peraí, ele voltava, né, cara? O cara não tá mais nativo, pô. Ele tá hoje. Ele fez agora um filme que é a versão da Liga da Justiça pornô, que ele faz o Pinguim. Nossa. Que pariu. Oh, you make me so hot. Oh, God. Yeah. Essa parada de paródias sempre teve, né? Mas agora ela é a nova moda da indústria pornô, né? É verdade. Agora é nos verdade. Anos 10, sei lá. Nunca curti. Tem paródia. Mas de tudo. Tem de tudo. Saiu o filme no cinema, vem junto o lançamento. Sai Batman Dark Knight, vem Batman Fuck Knight. Pra não levar em processo, eles colocam X na frente. Fica XXX Dark Knight XXX, entendeu? Ah, entendi. Aí no bate-símbolo tem um X assim no meio do bate-símbolo, entendeu? É uma jogada que eles fazem. Mas, cara, todos, cara, sai Avenger, vem Fuck Angel, sabe? Teve um famoso que foi o World of Warcraft. Porra, esse foi demais. Caraca. Sensacional. Esse era feito pra internet. World of Warcraft. Uma série, né, cara? Foi uma série. Tem Avatar. Ah, desculpa, tem o meu favorito, que é aquele Edward Penis Hands. Muito bom. O Edward Mão de Pênis é bem antigo, bem antigo. Tem também na época do Exterminado do Futuro, que é The Penetrator. É. Exatamente. Mas esse só serve a fim de curiosidade mesmo, nerd, né? Porque não serve pra você. Vai limbalo, vai limbalo. Olha só, tudo que eu falei depende do fator idade. Mas sabe o que acontece? Olha só, esses filmes, por exemplo, o que tem a She-Hulk ou que tem a Mística, nunca fica maneiro. Porque não pintam tudo. E a outra pessoa fica verde. O Avengers lá, que eu esqueci o nome lá, no final a mulher tava verde quando foi dar pro Hulk. É, exatamente. Entre nós, ninguém aqui tem tesão em pegar a mulher verde. Me desculpa, conceito, mas eu não tenho tesão. Se você é verde, eu não gosto disso. Cara, eu acho que você tem que abrir os seus horizontes, entendeu? Fale por não. Você, cara. Fale por você. Olha aí. Caralho. Tem tudo. Tem de Big Bang Theory, tem de Buffy, do Capitão América. Dexter com 3x. Que isso? Caraca. Bom, esse deve ser maneiro. Tô vendo uma lista aqui. Caraca. Eu lembro dos Smurfs também. Tem um clássico dos Smurfs, que é um pouco que triste é Smurfette, também. Rola um gangbang na Smurfette. É. Ah, mas isso sempre rolou, cara. Falar em gangbang, sabe qual é o recorde mundial de encaradas de mulher num dia? Encaradas? Defina isso. Relações sexuais. Ah, sim. Quanto vocês acham que é? Eu ia chutar 500. Lisa Sparks, com 3x no final, Sparks. 919 homens em um único dia. Ah, não. Caraca. O recorde foi alcançado na Polônia, na Convenção de Pornografia Eroticon 2004. 919, ela fez um time aí de uns 900 caras de ejaculação precoce, né, cara? Porque eu já chegava na cara, no né? No dia, 919, né, cara? Não, eu tinha uma revista que mostrava como é que... Existe uma equipe, tá, por trás, literalmente. Eu tinha uma revista... Você comprava a revista 7 da pornografia? É. Comprava. O making of, o cara comprou. O making of. Normalmente, os filmes pornôs que vendiam aqui no Brasil, eles vendiam em fita VHS na banca de jornal. E vinha junto uma revista. E dentro das revistas, vinha sempre uma historinha contando o que acontecia no mercado pornográfico. Aí falaram que essa atriz, quando ela bateu esse filme aí, era uma cama, ela deitada, viam 5 de uma vez, 4 de uma vez, era essa a leva de pessoas, não eram individuais. E os caras já vinham, tipo assim, sendo agitados por outras atrizes pornôs no vume, entendeu? Então quando os caras estavam quase já, eu não tô me aguentando, manda o cara pra cena. Aí o cara vinha, fazia mais 2, 3 minutos e gozava. Aí saía, vinha outro, entendeu? Os caras já estavam no rodízio ali, sendo agitados, literalmente. Nossa, e olha que eu limpo o aparelho na academia e já fico um pouco nojo, hein? Imagina. Agora, o recorde masculino é 55 mulheres num dia. O cara queria 100, mas não conseguiu. Oi. Oh, you make me so hot. Oh God. Oh, yeah. No Japão. Tinha que ser. É um outro patamar, né? É outra parada. O Japão é um mundo à parte, cara. O Japão tem o recorde de suruba no mundo. Ah, mas aí, porra. Caralho. Aí, porra, tu já né? viu essa porra? Como é que é? É um galpão escroto com um pano que vai de um lado ao outro e milhões de malucos deitados no chão. 500 pessoas ao mesmo tempo. E as mulheres montadas, gemendo igual um gato. E tipo, caralho. Eu não consigo. Quando eu vejo uma porra dessa, eu desligo o som. É infernal. Não, você vê isso sempre, assim, as maiores surubas do mundo. Virou, mexeu, ele deu play, né? Porra, aparece um vídeo, aí o nego vira pra tu e fala assim, aí, olha esse vídeo de porno foda. Aí tu não vai clicar. Mas eu tenho uma pergunta, pra Jovem Nerd. Jovem Nerd, o que você acha, Jovem Nerd, que o mercado pornográfico japonês é tão bizarro? Eu acho que isso tá intrínseco ao mercado, qualquer coisa japonês é tão bizarro. Não, mas por quê? Cara, é porque eles sabem o que é bom, cara. Eles sabem o que é bom. Não sabe. Tu já viu uma loucura chamada tentacle porn? Tu já viu isso? Já, pô. Coisa nojenta. Cara, nego, é muito doido, é muito bizarro, cara. Tomar no cu que eu descobri. Depende, cara. Não, cara. Você sabe o que que é o... Explica o que que é o tentacle porn. O tentacle porn, até onde? Eu sei, posso estar errado, se tiver alguém que super entenda de pornografia japonesa, comente aí, seu P. O tentacle porn, até onde eu sei, foi inventado porque a censura japonesa é muito estranha. Ela não permite certas coisas, mas permite outras se você fizer pequenas modificações. Então você não podia mostrar, por exemplo, num anime, um homem tendo relações sexuais com a mulher pra você não... Pode mostrar a penetração. Exato. Então os caras fizeram... Um quadradinho lá, é isso. Isso, aí pra não botar quadradinho, o cara, não, eu quero mostrar. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou criar um alienígena... Parece tentáculo, sim, sim. Eu vou criar um alienígena que eu vou mostrar ele penetrando a mulher, porque não é um pênis, é um tentáculo. Vai se fuder, cara. E eles acabaram burlando a censura de várias maneiras por conta disso. Caraca, não sabia disso. Olha só. Quem se dá bem no mercado japonês era o Silvio Santos, né, cara? Por quê? Com essas pequenas alterações de parada que ele faz, né, cara? Tem outras coisas esquisitas, que geram coisas esquisitas, mas que na verdade não são, por exemplo. A coisa dos pelos pubianos também. Você não pode mostrar pelos pubianos no pornô. Mas é o que mais aparece em filme pornô japonês. Não, mas aí você não pode... Do jeito que você mostra, você tem outras restrições. Então, o que acontece, por exemplo, com o desenho, é o cara tirar o pelo da mulher. E aí fica parecendo que a mulher é nova, entende? E aí não é isso. Então, muito da interpretação da pornografia japonesa pelo Ocidente é equivocada por conta dessas mudanças por causa da censura e tal. Mas o final das coisas aqui, esses caras são bizarros, cara. Olha, meu irmão, tem máquina de calcinha no metrô. Tu bota lá 10 mil ienes e sai uma calcinha no envelope, usada. Porra, meu, vai tomar no cu. Muito bom, mais. Um negócio engraçado há pouco tempo, cara, sobre mercado pornô, não só o Japão, mas China e Coreia do Sul consomem mais pornô do que os Estados Unidos também. Coreia do Sul, cara, é o maior per capita. São 500 poucos dólares por pessoa por ano, cara. Que isso de pornografia? Caraca! Caraca! Vamos ser honestos, né, galera? É uma galera que sofre uma repressão muito grande, cara. Eu lembro que minha mãe, quando ela foi comissária, ela falou que teve um cara que ele embarcou no Japão com uma revista, tipo Playboy, sabe? O cara tava indo nos Estados Unidos, indo pro Japão, e o cara foi preso quando chegou no Japão. Porque o cara não podia entrar com aquela revista no país, porque era ilegal. Então, tipo, assim, eu acho que é por isso que liga, Rex, também, cara, a questão da pornografia e o obsceno e da proibição. Quanto mais proibido... Sim, exatamente, é o fator da proibição. Na China é proibido mesmo ter... É proibido, é. E mesmo assim, o mercado é maior que o americano. Caraca! Eu vejo a bizarrice particularmente japonesa por conta da cultura de repressão, sim. Eles têm que se portar de maneira tão reprimida, né, na sociedade, que quando o cara extravasa, ele extravasa de verdade. Mesmo, né? É uma loucura. É fralda e tapa na cara, né? Exato. Aí. E o 3D acho o máximo. Já que a gente falou de mercado chinês, eu pergunto, e os vídeos de zoofilia? Não. Aí é nojento. Não, mas é verdade, é bom mencionar, porque existe essa merda toda e todo mundo tem seu nível de tolerância, né, cara, pra o que tá vendo. Sim. Uns maiores, outros menores. Tem uma galera que isso daí, pô, vale. Por exemplo, titiolina pra mim sempre foi o meu limite de tolerância. Existe uma diferença do cara normal ver um vídeo de pornografia e um maluco que faz isso, né, cara? Tem uma diferença. Claro. Cara, olha só, não precisa ser muito longe não, cara. Não precisa nem ser pra uma questão de taradiça, às vezes é uma questão de necessidade. Ó. Não tem necessidade nisso. Não. Aí, toca aí, ó. Não pode. Se você me falar década de 40, o fator necessidade pode entrar aí no rolo. Hoje em dia não se justifica mais. Hoje em dia é maluquice e é taradice, bicho. Olha só, eu cresci no interior do Brasil. Uou. Ó o silêncio. Eu tô com a mão na cineta aqui, hein? E realmente existe essa tara. É considerado comum quando você fala lá que, pô, galera, mas isso aí é meio estranho, hein, cara? Juro pra vocês, eles riem da sua cara. Não, mas não é mais necessidade. Mas é eles riem. Mas olha só, a defesa deles... Mas tem a ver deles, com o meio que eles estão, cara. Eu acho que só é válido mencionar esse tipo de coisa, porque, assim, a pornografia, ela acaba, eu diria mais, revelando coisas que o mundo não sabia. Porque essas coisas sempre existiram. Tem gente que fala, ah, não, porque a pornografia incentivou. Eu concordo que ela incentiva, ela divulga, né? Agora, ela simplesmente tá mostrando padrões de comportamento que antes eram desconhecidos. E aí fica todo mundo horrorizado. Olha a humanidade. Eu não tô discutindo isso. O que eu digo é que o fator necessidade não cabe mais hoje. Isso eu discuto. Se vocês vão falar na década de 40 ou 60, tudo bem. Mas hoje já não cabe em qualquer lugar, cara. Já não cabe mais o fator necessidade pra esse tipo de coisa. Não, na verdade, E quem assiste não tem nada a ver com o fator de necessidade. Mas quem assiste foda, um cara. Vídeo desse é o fator maluquice. Droga. Oi. Oh, you make me so hot! Oh, God. Oh, yeah. Todo mundo conhece o Cine Iris no Rio, né? Sim, sim. Aquilo é um cinema pornô, né? E uma vez, no horário do almoço, eu trabalhava próximo, eu falei, vou ver qual é da parada. Não, não. Até foi no cinema pornô. Tá fui no Cine Iris. Fui agressivo, maluco. Aí cheguei lá, porra, muito intimidado, sentei na parada. Deu um sentou? Tempo, entrou. Sentou? Vem, porra. Que nojo, cara. Jogou a roupa fora depois, tá né? Tá na chuva, é pra se molhar, né, bicho? É pra se colar, né? Tá na chuva, é pra se colar. Pega como quiser. Cara, ah. Deu um tempo, entrou um mendigo. Mendigo no cinema. Então o JP tem um ponto. Não existe mais essa necessidade. Se um mendigo vai no cinema pornô, não tem mais necessidade porra nenhuma nesse mundo. No meu tempo, mendigo gastava dinheiro com cachaça. Eu tava aqui me segurando, cara, mas eu vou baixar o nível da parada. Eu nunca fui nesses cinemas pornô, nunca fui. Mas eu já fui num teatro pornô, cara. Ah, que não. Tinha lá na praia de Botafogo. Caraca. Cara, foi uma galera de sacanagem na parada. A gente ficou 5 minutos lá dentro, porque a parada era muito bizarra. Era o que precisava, né, cara? 5 minutos foi embora. Era Valeu uma risada. Eu fui numa peça de teatro uma vez que não era uma peça de teatro pornô. Chamava Apocalipse, alguma coisa. No antigo, prédio do Dops e tal. Era uma peça meio caótica, sabe? Aquela que interage com o público agressivamente? É, sim. A peça teve momentos muito legais, assim, que eles replicavam um massacre no presídio. E aí apagava as luzes, começava a dar tiro pra tudo que é lado. Os guardas te empurravam na parede. Era legal. Essa parte qualquer foi... coisa de pornografia de presídio, eu não quero saber. Não, mas não, essa parte não tinha pornografia. Mas aí tem uma parte que a peça acontecia em várias salas e quartos desse prédio aí do antigo DOPS lá. E aí tem uma hora que a gente vai numa sala e é como se tivesse chegado no inferno. E aí, nessa cena, rola uma cena de sexo explícito. Do nada. Mas o bom, você veio do teatro? Toma! Pá! Na tua cara! Caraca! Eu, caralho! Que porra é essa? Não, eu não gosto de parar. Eu entendo a arte dos caras, eu acho, beleza, faz tua arte aí, mas... Não, não é cara, arte. Tua cara. Teatro de sacanagem não é arte, cara. Não, mas não é aquela parada que a gente falou no início, cara. Pra alguns isso é arte. Não é arte, cara. Ninguém que foi no teatro tava afim de ver arte, cara. Olha só, X-Art. Existe um site que tem todo um mercado tentando transformar a pornografia na parada mais artística possível e bonita. Cara, é bonito mesmo, cara. Em slow motion. Não, e é foda mesmo, a fotografia. É foda mesmo, né? É importante a gente salientar aqui que a indústria do pornô, ela é uma indústria que abraça as tecnologias antes de qualquer outra. Sim, é verdade. Por exemplo, o cinema, lançaram uma câmera, um negócio que captava imagens, alguém filmou uma putaria e já distribuiu. Uhum. Cara, videocassete, a indústria de VHS, o VHS pegou pra valer por causa da indústria pornográfica, cara. Por causa do pornô. É verdade. Porque era muito mais barato você fazer filmes na tecnologia VHS do que a Betamax. Exatamente. Então, olha que sinistro. A indústria pornô ditou qual ia ser o aparelho de videocassete que as pessoas iam ter na casa delas, cara. É, sinistro. Botou o pau na mesa, né? Aliás... A gente tava falando aí que o Garganta Profundo, The Throat... foi um grande marco, né, pra indústria pornô e tal, mudou bastante o aspecto da coisa. O segundo marco histórico foi, de fato, o VHS. O VHS mudou tudo e potencializou tudo, né, cara? Porque agora você podia, sabe, ir pra locadora com... um daqueles sobretudos... um bigode e um óculos amarelo. Cara, e aí você podia voltar pra casa e podia consumir o pornô em casa, sozinho, que a ideia é essa, né, cara? É. Ou no cinema nojento. Ou com a sua esposa, ou namorada, pra quem curte. A venda direta mesmo. A venda direta, exatamente. A tecnologia de TV, Full HD, High Definition, não sei o que lá, a primeira parada que surgiu foi filme pornô em HD. Antes de filme de estúdio, qualquer porra, os caras descobriram a parada, tum, toma. Exato. Sim, verdade. Tem filme pornô pra IMAX. Que, caraca! O que aí deve ser uma experiência quase almodovariana. Né, cara? E tem filme pornô 3D, que é a nova sensação do mercado. Não, isso não dá, cara. Não. Novamente, questão da tolerância, bicho. Que a indústria do pornô, hoje em dia não, mas ela teve uma época ali, nos anos 90 e tal, que ela virou uma espécie de indústria milionária. Ela inchou. Tinha produções pornográficas que custavam $500,000. Teve uma versão, uma paródia do Piratas do Caribe. Custou $1 milhão. Caraca! Um milhão de dólares. Uma produção pornô, cara. E o filme é bom. E o filme é bom. Eu lembro que não tinha... Não tem tentacle porn, não, né? Não tem. Alguém de vocês viu ou lembra de um filme pornô que era com gravidade zero? Eu vi, irmão. É, o nome desse filme era Uranus. Uranus. E eles gravaram dentro daquele avião que a NASA usa pra... Que simula gravidade. Que, inclusive, o ator tinha, sei lá, 2 minutos pra ejacular, porque era o tempo da queda que o avião tinha que dar pra simular gravidade zero. Então os caras ficavam lá no couro e falavam, tem 2 minutos. Aí ficava aquela... É que ele continua assinando a revista 7 da pornografia. Olha o nível da parada. Os caras filmaram, alugaram um avião, fizeram a parada pra fazer um filme espacial, for real, cara. Eles investem de acordo com o mercado, né, cara? Por exemplo, aqui em São Paulo, quando eles fizeram aquela Erotic Fair, um dia de Erotic Fair deu mais público do que deu, sei lá, a Bienal e mais a Feira de Carros em São Paulo em um dia, sabe? É uma coisa que chama atenção, cara. Não tem como você fugir. Então, tipo assim, tá entrando dinheiro, por que não investir? Vamos viajar, literalmente, aqui na ideia e vamos fazer filme. E vai vendendo. Olha, eu achei aqui, cara, alguns valores das mulheres no cinema. Mulheres no cinema pornô, né? É. E aí? Cara, varia para caralho. Não tenho dúvida. Falando das... Cite aí as mais altas. A mais alta que tem aqui, cara, é a Jenna Jameson, obviamente, que já recebeu salários. Não, mas aqui tá anual. 30 milhões anuais. Não tá falando por filme. Caraca! A Jenna Jameson, ela ganhava mais de 60 mil dólares por filme. Por filme, né? Esse 30 milhões da Jenna Jameson é da indústria. Ela criou uma empresa chamada Clube Jenna. E aí tem uma porrada de produtos. Uma marca toda, exatamente. Que ela é, mas, explorou. Pô, era o salário de 60 mil dólares por filme. É, pra caramba. Isso na década de 90, que ela trabalhava na década de 90. Ela é tipo Pelé do cinema pornô, né? Ela é a atriz pornô do cinema, né? Ela foi a que mais explorou isso fora do mercado pornô, né? Ela continuou, mas ela lançou livro com biografia, ela abriu empresa, né? Eu vou chutar que uma top hoje em dia esteja ganhando uns 100 mil pro filme. É, eu também chuto por aí, cara. Eu pergunto pra vocês, então, já que estamos falando de atrizes, quais são suas atrizes, ou melhor, sua atriz favorita? Ou por que não atrizes, já que a gente não tá, né, privando. Também, né, se alguém falasse Tiolina, derruba conexões. É, vamos lá. Mas ela é uma... A Titi Olina era uma parada muito bizarra, né, cara? Porque ela é famosona, mas ela tinha uma... ela era muito maluca, né, meu irmão? Titi Olina, seus homens e seus animais. Eu falei de tolerância, o dela não dava, não cara, dava. Cara, eu lembro que eu vi um filme de Titi Olina e eu parei no Banho Dourado. Não dá, não dá. Não adianta. E a porra... Olha aí. A porra da mulher foi eleita vereadora na Itália, maluco. Você bota essa cara aqui, tipo voador de protesto. Fala, porra. É, mas nego fala aqui do Tiririca e tal, e ele, cara, nego elegeu a Titi Olinha na década de 90. Mas lá. Ela botava o peito de fora, pelo menos. Então, botando... Fez caraca, parabéns. Jovem Nerd, começa aí, Jovem Nerd. Cara, tipo... Eu não sei porque eu conheço. Tá, eu falo. Tô... Não, eu sei a do Dave. Ah, quem? Eu sei qual é a do Dave. Silvia Sete. Aí. Um cara que me conhece, que me acompanhou nos primórdios da blogosfera. Assistiram muito Silvia Sete juntos, dois, né, cara? Não, a Silvia Sete, ela é profissional, cara. Ela é o que há. Por quê? O que a Silvia Sete inspira em você quando você... Cara, na minha época de pornografia, quando era garoto... Olha a hipocrisia. Olha a hipocrisia. Eu sou um cara casado, não moro numa fraternidade. Eternidade. Cara, eu não sei, não tem o que esperar. Eu achava ela maneira. Eu vi um filme da mulher e falei, caralho, que foda. Não, eu sei por quê. Porque ela era aquela bonita, com corpinho sem exagero. Ela não tinha aquela coisa de aqueles produções americanas com mega silicone, entendeu? E ela era exótica. Ela era exótica. Tinha, sei lá, aquele testão agressivo. Eu não sei qual era, cara. Ela tem o que de ninfa. Assim, é interessante mesmo. Tem uma história muito maneira da Silvia Sete. Não sei se eu já contei no Nerdcast, mas se contei, contarei de novo, porque é muito boa. Que... Dizem aí no mercado pornô que ela foi uma das últimas, se não a última, superstar pra valer. Que se destacou muito mais do que todas as outras. E ela era famosa por fazer a dupla penetração anal. Enorme. E aí tinha galera de colégio saindo pra comer pizza, qualquer porra assim, todo mundo na mesa conversando. debatendo as técnicas. E aí o Mariano, eu vou falar até o nome pra nego não falar que fui eu, já vou dizer, entregar o cara logo. Ah, Mariano. Entregou o cara. Quem conhece sabe. O cara tava lá e ele falou assim, alguém falou assim, porra, a Silvia Sante é foda, ela faz dupla penetração anal. Alguém comentou isso na mesa. E ele virou assustado, galera toda lá, devia ser na Parmê, nego comendo rodízio de pizza e tal, passando mal. Ele falou assim, dupla penetração anal? Ou só já dói pra caralho? Meu irmão, a galera ficou em estado de choque. Cara, ele chorou azeite, né, cara? Oi. Oh, you make me so hot! Oh, God. Oh. Yeah. Completando a sua pergunta, Afonso Solano, eu não gosto de atriz pornô que tem cara de atriz pornô. Sabe qual é? Também. Sabe qual é a cara de atriz pornô? Uh-huh. Unha gigante, horas, peito explodido, gigante. É, aquelas... lábio explodido. Cílios de dois palmos. É muito. Não, é muito cara de atriz pornô. Essas assim são totalmente anos 90, cara. É, super peitão, essas coisas assim. É commodity. Isso é commodity do pornô. Commodity. E existe também um fator envelhecimento no pornô, né? Que a mulher faz tudo isso justamente pra poder continuar no mercado. Então ela tá com o peitão, estoura o lábio, puxa a cara, supercílios exagerados, tudo pra poder esconder que tá envelhecendo, né? E você, Diogo Braga, qual é a sua atriz preferida? Hoje em dia tem uma atriz que eu acho muito bacana, que é a Alexis Texas. Ela é uma loura cavala espetacular. Ela é espetacular. É uma garota que eu vejo no filme, ela se mexe, ela anda pra câmera. A câmera tá em velocidade normal. Parece que tá em slow motion, cara. Bom, a minha atriz pornográfica favorita é a citada no começo do programa, que é a maravilhosa Stoia. Exatamente por fugir desse estereótipo que o Jovem Nerd... Ela é uma delícia, cara. Ela além de ser deliciosa, é muito linda, ela é exótica e ela gosta do que ela tá fazendo. Você namoraria com a Stoia? Nossa, casava e tinha 10 filhos. Cara, a Stoia... muita gente falando da Sasha Grey, né? Ela ficou pop, né? Sasha Grey. Ah, Sasha Grey é sensacional. Ela é gata, ela é gostosa e tal. Só que a Sasha Grey, ela não valoriza o que ela tá fazendo. Entende? Você olha a cara dela, a cara da Sasha Grey é sempre aquela cara blasé, sabe? E fazendo ponte com o um amigo do Azaghal, você vê as coisas acontecendo com ela, você fala, não, ela não pode estar bem, entendeu? Eu quero emoção, eu quero empatia com a atriz. E a história me traz, além de sua beleza exuberante, ela realmente é uma mulher maravilhosa, cara. Ela participa, entendeu? Então, tá aí minha homenagem à história. A minha favorita é Júlia Paz. Cara, essa é um desperdício. Eu tenho todos os filmes dela, não consegui sair de um minuto de filme, cara. Sabe aquela que você encosta e... Acabou? É isso. Eu não consigo ver dois minutos de filme com aquela mulher que eu não me seguro, cara. Impressionante. Ô, Rex, essa Júlia Paz não é que perdeu não, a Julia... identidade? Não, não, essa não. Essa é a Carol Miranda. Nossa, cara. Realmente estamos falando de profissionais. É verdade. Profissionais. É. Das gringas, eu posso falar Chrissy Lynn, que é uma loura sensacional. Maria Milano. Chrissy Lynn, né? É nome de white trash, né? Como dizem. Cara. Britney Amber, que é sensacional também. Tudo white trash, né? Só nome de white trash, né, cara? Essa é a melhor parte do Ted pra mim, cara. White trash. Cara, tem uma que é muito gata, que é a Dani Jensen, né? Ela é demais, Dani Jensen, uma ruiva. Vocês lembram de uma tal de Houston? Texas Houston. Não sei se era Texas Houston. Ela ficou famosa porque ela foi num baile de um prom e o diretor do colégio não deixou ela entrar. Ela foi acompanhando um aluno lá e ela namorou o moleque. Imagina a marra desse filho da puta. A onda do moleque, né? Eu namoro uma atriz pornô. A atriz pornô, ela tá com você porque ela realmente gosta de você, né? Ela não vai te trair. Exatamente. A marra do cara. Verdadeiro amor. Verdadeiro amor está em casar com uma atriz pornô. Acho que é a lição desse você Nerdcast. Procura o verdadeiro amor, jovem nerd, não o jovem nerd, né? O pequeno nerd que está escutando. Case com uma atriz pornô. Conselho do Azaghal. Não, conselho 3D. Botando palavras na boca de Nelson Rodrigues, poderia ser: o único amor verdadeiro está nas mãos de uma atriz pornô. Oh. Ou algo do gênero. A não ser que você seja o Tiger Woods, que aí você vai se fuder bonito. Mercado nacional. Eu acho importante, né? Valorizar o Brasil. Esse segmento tão importante pra todos os jovens. Mas vamos valorizar o Brasil agora. Porque hoje em dia, de uns 10 anos pra cá, que a gente pegou essa coisa de pegar mulheres maneiras pra fazer filme pornô. Sim, porque eu tava mexendo as minhas coisas aqui em casa e achei um CD antigo com filme pornô nacional. Aí eu falei, pô, cara, vou botar pra ver, né? Pô, me lembrava tanto desse filme, tanto gosto. Cara, quando eu dei play, eu fiquei com tanto medo do que eu vi. Que eram umas bichas tão feias. Como assim, cara? cara. Peraí. Cara, você se comprometeu de uma maneira inacreditável agora. Eu falei de mulher feia. Não. Mulher horrível. Todo mundo bichas feias. Bichas feias, você falou, cara. O que você falou? Mulheres feias, cara. As bichas muito feias, cara. Mulheres esquisitas, falou, cara. Falou de novo. Não. Para, cara. Por favor. Deixa o passado pra lá. Não, é porque o filme pornô brasileiro deu uma valorizada, deu uma crescida. E quem trouxe isso, por que foi isso, cara? Quem melhorou o mercado pornô nacional foi Alexandre Frota. Verdade. Não foi. A Brasileirinhas começou a contratar celebrity, segundo escalão, antes do Frota, vai. Não. Enganado. Porque é o seguinte, o Frota, quando ele começou a fazer pornô, ele selecionava as mulheres que ele botava no filme. E o primeiro... Cara, ele quebrou paradigmas. Ele provou que subcelebridades podem virar celebridades pornôs. Não quebrou porque não existe. Ele é o único cara, cara. Esse cinema de celebridade é um negócio terrível, cara. No Brasil. Olha só, não é celebridade que o Afonso quis dizer, são subcelebridades. Sim, mas puta, o Frota ele não tinha mais caminho, né, cara? O cara se tornou um Uruk-hai. Onde que ele ia voltar? O cara ia fazer o que na televisão? Não fale mal de Alexandre Frota. Não, tá. Olha só, bom. Alexandre Frota já foi DJ, já foi ator, entendeu? Já foi produtor, já foi ator pornô. O Alexandre Frota é o maior zero à esquerda do Brasil, cara. Ele já não, você tá maluco. Tá maluco, cara. Quem o cara é diretor que... sinistrão do SBT hoje em dia, cara. Sinistrão você pode dizer que ele é, realmente. É um bom diretor, não, mas sinistrão ele é. Sinistrão. O cara foi ator pornô e chegou a... Ele foi um limite inacreditável, inconcebível. E ele já jogou futebol americano no Corinthians. É verdade. O cara começou a fazer pornô e no final da carreira pornográfica o cara já tava mandando em traveco, cara. Aí não. Já que tu falou de Alexandre Frota, eu tenho que mencionar que eu conheci Alexandre Frota. Eu espero que não tenha sido no set. Oi. Oh, you make me so hot. Oh, God. Yeah. A Brasileirinhas, que eu nem sei nem se já faliu, se não faliu. Faliu. Ela entrou numa vibe que eu achei legal, e depois eu vi que não era tão legal assim, de contratar essas subcelebridades. Então trabalhou com Frota, depois trabalhou com a Gretchen, Rita Cadillac, e os filmes da Gretchen e da Rita Cadillac, cara... Cara... Uma agressão. Eu gostei. Como um pornô pode assim, despertar um sentimento de pena numa pessoa? É verdade. É quase uma tortura. É triste, meu irmão. É triste. Você vê o pornô e você fica triste, cara. Fica. Nada tá certo ali, cara. É muito triste, cara. Mas eu sei por que tu ficou empolgado com esse negócio deles chamarem subcelebrities, apesar desses filmes tristes no início. Por quê? Porque a esperança sempre foi que eles conseguissem a Nana Gouveia. Ah, isso é verdade. Essa esperança ainda existe. Ainda existe. Eu cheguei a mandar e-mail pra Brasileirinhas. Toda vez que eu li uma notícia falando que Brasileirinhas cogita filmar com Nana Gouveia, eu ficava, boa, agora vai. É, não tivemos Nana Gouveia, mas tivemos Ronaldinha. Vivi Fernandes foi maneiro. Foi maneiro. Porque ela tava no esporte dela. Ela conhecia o campo. Ela foi a primeira mulheraça que eu vi no cinema pornô brasileiro. E ela tava lá por amor ao esporte. Ela tava lá de corpo e alma. Mas a Vivi Fernandes, apesar de mandar bem, tem cara de traveco. É demais. Tem aquela Márcia Imperator, também era Brasileirinha? É, Márcia era... Imperator Brasileirinha, que inclusive ela filmou com o Marcos Oliver, do Teste de Fidelidade. Ih, mas ela era do Teste de Fidelidade. Não. Oi. Oh, you make me so hot! Oh, God! Yeah. Agora, eu sei de uma história de um cara que tá nesse Nerdcast, que já se relacionou, já foi namoradinho de uma profissional do mercado pornográfico. Eita! Olha aí! Silêncio. Quem é? Rex. Não se pronunciou! Silêncio no estúdio gravando. Não, é o seguinte. Eu fiquei com uma menina que depois eu fui descobrir que ela trabalhou no filme do Butchman, no Brasil. Que é o Butchman Real. Foi isso. Qual doce? Entendeu? Mas não foi namoradinha. Eu saí com ela umas vezes só e... Primeiro, tu defina namoradinha. Não é namoradinho, isso é pilha do nosso querido amigo. Você não levou, apresentou pra tua mãe, ó, isso aqui é... Não apresentei pra avó em dia de Páscoa, não. O que isso é depreciativo, cara? Isso aí é um badzinho, cara. Não é depreciativo. O nível de envolvimento, eu quero saber o nível de envolvimento que ele teve com ela. Depende muito do filme do Batman que foi, hein? Depende muito do filme do Batman. É verdade. Não, ela é maneira. Encontrei com ela numa festa que eu fui outro dia e continua sensacional. Mas eu quero saber o seguinte, você já participou dos Mercenários, ninguém acreditou e todo mundo, né, quebrou a cara. cara. Então, você pode falar, você já participou de algum filme do Batman? Não, nunca participei. Mas escrevi um roteiro de um filme de super-heróis pornô que eu queria vender pra brasileirinhas. O quê? Que era o Vingador Anal. Não acredito. Você escreveu um roteiro, cara? Escrevi um roteiro de filme pornô com um super-herói brasileiro que era chamado Vingador Anal. Como é que era a história? Ué, que história, cara? Era um cara que ele combatia o crime, só tinha vilãs na história e aí ele fazia elas sentirem a punição com a dor pelo ânus. Entendeu? Por isso que ele era o Vingador Anal. Roy, manda um abraço pra você também. Oi. Oh, you make me so hot! Oh, God. O pior melhor filme que eu já vi, que era um filme que não era totalmente ruim, era o Vídeo Cacetadas do Pornô. É, não sei se era brasileiro, acho que não, cara. Não sei, talvez fosse. Você mencionou uma vez. É brasileiro. É um filme que tem no final tem cenas de que deram errado na gravação. Eu sei, é um brasileiro esse filme. O filme inteiro é sobre isso. Chama Vídeo Cacetadas do Pornô. E aí tem cena de tudo que é jeito. Tem cena até de nego trepado na árvore, caindo da árvore, essas coisas. Boa. Até a famosa cena da ejaculação feminina que eu já citei em outros programas. Que estão as duas mulheres ali, ai, ui, não sei o que lá, e a mulher começa a gritar e esguichar a parada pra tudo que é lado, e a outra sai catando cavacos, tropeçando na mesa, cai da cama de cabeça pra baixo, sabe? E a mulher continua, ah, meu Deus, e saindo esguicho pra tudo que é lado. Cara, isso foi um negócio, cara. Foi impressionante. Tem um site chamado eFucked. .com. O tanto que o subtítulo dele é Porn You Wish You Never Saw. Não, não. Pornografia que você desejará nunca ter visto. E tem coisas muito interessantes. Mas tem um assim que eu achei até leve, que também era de backstage de pornografia, que falava um pouco sobre esse squirt, né? Essa coisa da mulher. Squirt que as pessoas me desacreditaram no outro Nerdcast. Não, isso existe, gente. Que eu falei. Isso existe. E o mundo vem em minha defesa. Vários e-mails vieram de me defender e falar da existência do Squirt, que eu nem sabia o nome. E aí, uma vez, pelas minhas andanças lá no... Não, porque a pornografia estranha, hoje em dia, é a figurinha do homem moderno. Você troca ela entre os seus amigos. Não troca, pelo menos eu faço isso. Eu vejo um negócio bizarro, eu mando pro meu amigo Marcelo, dá um abraço pro Marcelo Guimarães, mando coisas bizarras. É aquele envio de e-mail com a mão esquerda, né? Uma curiosidade que eu descobri sobre os gregos, que eu achei, assim, genial e me senti muito satisfeito com isso, feliz até. Os gregos, eles tinham como conceito estético perfeito para o homem o pinto pequeno. Eu falei, caralho, por que eu não nasci lá, bicho? Sabe qual é? Puta que eu não acredito, cara. Ainda é tempo de você se mudar pra Grécia, ela tá lá ainda. Mas vai rápido, porque pode dizer que ela não fique muito tempo, não, cara. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.